Nouns that end in agem são dad are generally feminine. Here are some examples. A tatuagem, the tattoo. A população, the population. A cidade, the city.